Sou zero horas na escola secundária e horas no hospital. Lamentamos todo o atraso do processo. Todos os deputados desta Assembleia, assim como todos os munícipes, reconhecem a urgência da intervenção neste espaço. O PSD aplaudiria que os nossos jovens professores e assistentes operacionais tivessem já um espaço em que o ambiente, desta forma como este se encontra danificado e exposto, não estivesse ainda sobre as suas cabeças. Certamente, como o Sr. Presidente reconhece, mesmo que o problema seja resolvido, certo é que as aulas começaram e representa uma dificuldade no agendamento para breve das aulas. Lamentamos, pois, todas as atrapalhadas a que este processo esteve sujeito.